Portal Bruno Rocha. Hoje vou tomar um porre pra comemorar. .com.br, o site oficial do Arrocha. Vou botar pulseirinha, área VIP liberada pras novinhas. Pode colar aqui no rei da ousadia. O comando nosso é do camarote. Traz óculos escuro que hoje vai ter virote. Os boy vão de hoje vai. As novinhas de Ciroc, Luizinho vai de tequila. Cuti, cuti, gole, gole. Doidão, doidão. Leva de copo que tiver doidão. Área VIP liberada pras novinhas. Pode colar aqui no rei da ousadia. O comando nosso é no camarote. Traz óculos escuro que hoje vai ter virote. Os boy vão de hoje vai. As novinhas de Ciroc, Luizinho vai de tequila. Cuti, cuti, gole, gole. Doidão, doidão. Leva de copo que tiver doidão. Doidão, doidão. Traz a tequila pra ficar doidão. Comemorar.